pensando nesse amor. Preciso sim, se entregue a mim. Deixe eu provar, provar, provar. Preciso tanto desse amor. Preciso sim, se entregue a mim. Deixe eu te amar, te amar, te amar. Lençol perfumado, provar todas as delícias que seu corpo tem. Paixão, eu esperei tanto por esse momento. Faz amor comigo que eu já não aguento. Eu sei que os nossos anjos vão dizer amém. Vão dizer amém. Amor, preciso tanto desse amor. Já não aguento. Eu sei que os nossos anjos vão dizer.